Oi galera, aqui é a Camis Barbieri e a gente vai falar um pouquinho de One Tree Hill, o episódio 21 da sétima temporada, What's in the Ground Belongs to You. Então, gente, vou ser sincera com vocês, um episódio que é aí o penúltimo da temporada, achei fraquíssimo, achei muito chato. Eu entendo que a Hayley tá em depressão, que tem todo aquele drama da mãe que morreu, mas, honestamente, eu não tenho paciência pra isso não, podem me chamar de insensível, podem dizer o que vocês quiserem a respeito disso. Eu queria muito, muito mesmo que eles acabassem com essa história, mas enquanto não acaba, eu vou confessar que as cenas dela com o Nathan, naquele banquinho onde os dois começaram a se conhecer, e teve a cena da pulseirinha, putz, me deu uma vontade louca de rever o One Tree Hill, e não seria a primeira vez, seria a terceira. Então, eu estou tentando me segurar. Agora, a respeito da tentativa de suicídio dela, todo mundo já sabe que ela não vai morrer, né, gente? Eu acho que isso não é nem spoiler, porque é óbvio que eles não vão matar a Hayley, que ela praticamente virou a principal da série junto com a Brooke, né? Outra coisa que eu achei muito, muito, muito bizarra foi o plot da Psycho Kate, que está atrás do Clay. Quer dizer, eu achei que isso ia ser um negócio mais bombástico de One Tree Hill, e acabou sendo uma coisa, sei lá, estranha. Porque, gente, qualquer um dos psicopatas que já passaram para o One Tree Hill, e não são poucos, que a gente pode contar aí, o Psycho Derek, a gente tem aí, sei lá, meu, o próprio Dan Scott, que é o grande psicopata da série, até a Nene Carey, meu, o coelhinho do Jamie é pior e mais inteligente do que essa Kate. Quer dizer, ela rouba o diário da falecida Sarah e começa a interpretar o papel da outra. Sei lá, foi muito, muito, muito bizarro. E nem por um minuto eu achei que o Clay ia cair na dela, porque ele estava fazendo umas caras de tipo, né, vamos fazer de conta que eu estou no jogo dela, mas para ela ir presa. E foi, né? Loucura total. Uma mulher que tenta conquistar o homem com um suco de uva. Uma bizarrice absurda mesmo. Coisas bacanas do episódio, nós tivemos a caça ao tesouro. Caramba, foi muito legal, né? O Jamie e a Queen caçando tesouro. Fora isso, Victoria, meu, fenomenal, com o namoradinho dela mais novo, o Alexander. Achei muito, muito, muito, muito bom. Ela tá numa fase que ela não é mais Victoria, né? Ela é só Vitória mesmo, porque ela já virou boazinha. Ela conseguiu fazer as pazes com a Brooke, ela tá toda mãe amorosa, deu até conselhos pra Hayley, eu espero que a Hayley siga, se ela for esperta. Que mais? Gente, é muito estranho gravar isso sozinha. Então, vocês imaginam a minha situação. Vamos ver. Mais uma coisa bacana. Até a Alex Dupré estava bacana nesse episódio. Porque, gente, como foi engraçadinha aquela cena do início. Ela com... Esqueci o nome do menino, o ator gay que queria vender a sex tape. Gente, ela realmente merece sofrer na mão de um fake boyfriend genial. Julian chorando porque quer ir para um festival de cinema. Gente, aqueles biquinhos dele, que vontade de matar. Mas, por outro lado, a gente não teve drama dele com a Brooke, então isso foi uma coisa maravilhosa. Mas o que eu tenho pensado é o seguinte, se essa temporada ainda não estivesse, ainda não, se já não tivesse chegado nessa fase final, a gente ia ver muito vai e vem de Brooke e Julian ainda. Ia ter muito separa, volta, chora e chora e chora e chora e chora e chora, porque essa é a especialidade da Brooke em Water Hill. Terminando, que nós vamos falar? Sim, agora me lembrei, porque é tão importante que eu até esqueci, que, gente, o que é aquele núcleo da gravadora da Red Bedroom, que junta aquela Miranda e aquele Grubbs num drama romântico que, whatever, ninguém se interessa por aquilo, e aí ressuscitam o Chase do nada, que na verdade eu nem sei o que ele está fazendo na série ainda, e trazem a Mia de volta, para terminar também, quer dizer, todo mundo terminando, e aí de repente está a Mia e o Grubbs ao piano, e ele fala, eu acabei de terminar, e ela, eu também. E os dois se olham, tipo, cara, a gente tem que ficar junto. Meu, Monte Rio, me poupe, me economize. O que eu tenho para dizer é o seguinte, nós estamos chegando no final da temporada, só falta um episódio, o próximo episódio já é a season finale de One Tree Hill. Espero que não seja a series finale, porque a gente ainda não tem notícia de renovação, porque, cara, se One Tree Hill acabar assim, Acho que eu vou querer me jogar na piscina e morrer igual a Hayley. É isso, galera. Obrigada pela paciência. E se Deus quiser, até o próximo, sei lá, o próximo review falado aqui de Outro Rio. Até mais.